essa foto de perfil. Esse corpo bronzeado, essa marquinha de fio. Só de pensar nesse fiozinho, outra arranca com dente, eu fico doente. Ver você feliz e eu tá fritando minha mente. Você fica aí, beijando os carinhas, nada a ver, e eu pensando em você. Fico grilado, quando cê posta foto no bar lotado, escreve, localiza e bebê. Aí sabe me fazer beber, aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito, e não só apaixone mulher desse tipo. Aí sabe me fazer beber, aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito, e não só apaixone mulher desse tipo. Pra tocar em todos os paredões da América Latina, seu menino, meu parceiro Renato. Chama a bola, seu menino. Só de pensar que esse fiozinho, outro arranca com dente, eu fico doente. Ver você feliz e eu tá fritando minha mente. Você fica aí, beijando os carinhas, nada a ver, eu pensando em você. Fico de lado, quando você passa foto no balotado, escreve, localiza e beber.